Então essa é pra você, queridão. Chega assim com a gente, ó. Opa, opa, firmão, firmão, tá bom então. Um salve pros irmãos e pós guerreira de plantão. Que tal junto com nós, sua mão? Tristeza aqui não, firmeza. Tamo junto, nego, junto, negar. Pronto, soldado que não gela no confronto. Meu conto, com pano de ninguém xará. Porque pra um rasgar é pros fracos e aqui é nós que bate. Essa aqui foi feita pra você, pode crer. Tira uma onda aí sem se perder com o general no poder. Fica bem louco o rolê. E a gente pega um boi sem merecer, mesmo sem ver porque. Vamos viver, vamos correr, é quente. Cola com nós e solta a voz com a gente. Vamos viver, vamos correr, é quente. Cola com nós e solta a voz com a gente. Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar. Não aceito perder, não. Agora eu vim pra buscar. Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar. Não aceito perder, agora eu vim pra buscar. Vem com nós, tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, que eu nasci pra vencer. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, canta assim. Agora eu vim pra buscar. Chega mais, tudo em paz, tudo nosso. Verbo que fortalece, diz pra mim que eu tudo posso. É isso, man. Sinto o clima que incendeia. Isso, man. Isso que impregna na veia e na moral. 2000, a geral tá mil. Mil graus. Vem esse tio que tá fenomenal. Só quem é, só quem é, só quem é, só quem é. O malandro de verdade sabe aonde põe o pé. É só quem é, só quem é, só quem é, só quem é. E vem na fé, né? E seja o que Deus quiser. E vamos rumo à vitória. Agora é a hora, se bora, se chora no final. É só agora. Tem um mapa no mundão, esperando você cair pra te jogar. E no pia ficar só de bibibi. Olha lá o vacilão, não fala. É isso aí, chegou a hora do refrão, vamos propaganda assim. Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar. Não aceito perder, não, agora eu vim pra buscar. Eu nasci pra vencer, eu nasci pra ganhar. Não aceito perder, jamais, agora eu vim pra buscar. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós e canta assim. Eu nasci pra vencer. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, canta assim. Agora eu vim pra buscar. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós e canta assim. Eu nasci pra vencer. Tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. Liga nós, canta assim. Agora eu vim pra